Na tarde de quarta-feira, pouco depois de 17 horas e 30 minutos, grande movimentação do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Chamada no emergência 93 dava conta de um incêndio em uma residência na Avenida Mário Filho. Para o local foi enviado um autobomba-tanque e resgate do posto Maracanã e um do posto São Francisco, além da viatura do supervisor de serviço e uma ambulância, pois havia informação de que uma pessoa estaria presa no interior da residência em chamas. A informação não foi confirmada, como nos conta o aspirante do Corpo de Bombeiros que coordenou a ação de resgate. A gente recebeu uma ligação por volta das 5 horas e 11 minutos no nosso central de atendimento de um incêndio numa residência. Logo nós acionamos o quartel do São Francisco e já o quartel do bairro Maracanã. Nos deslocamos até aqui. Durante o caminho recebemos uma informação de que poderia haver um cadeirante na residência. Então assim que a guarnição chegou, já realizamos uma rápida busca dentro da residência, que já estava parcialmente destruída, né? Constatamos que não havia ninguém dentro da residência e logo em seguida iniciamos o trabalho de combate às chamas. Tenente, não estamos afirmando que esta seja a situação, mas havia máquinas de solda, equipamentos de um alto consumo de energia e a dimensão da fiação não poderia comportar esse tipo de equipamento. Pode ser isso a causa do incêndio? Certamente que sim, mas a gente não, durante o rescaldo da residência, nós não identificamos esse tipo de equipamento, né? E nós não podemos afirmar com absoluta certeza que foi isso que ocorreu para que acontecesse o incêndio. Mas fico alerta, né? Mas fico alerta que nem o cuidado com a sobrecarga de energia dentro de residências, né? Aqui a situação foi controlada rapidamente, né? Graças à proximidade da ação. Sim, a situação foi controlada rapidamente, tanto que nós não podemos afirmar também, mas aproximadamente 50% da residência se salvou. Toda a parte de trás também, nem as residências adjuntas, né, as residências próximas foram comprometidas pelas chamas. Apenas a parte da frente da residência, aproximadamente uns 40 metros quadrados. Provavelmente onde o fogo tenha começado. Exatamente. Seria na região da sala ou dos quartos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.